Noite é taira, vistosa palmeira, engalanada, enjaulada no lodaçal. Leque nu e taira calma, esculpida na ventarola. Há um grande cansaço de explicar.